todo mundo aqui. Vai dançar. Gaiteiro, toca o negócio aí. Gaiteiro. Vai dançar. Gaiteiro, toca o negócio aí. Gaiteiro. Todo mundo aqui. Vai dançar. Gaiteiro, toca o negócio aí. Gaiteiro. Todo mundo aqui. Vai dançar. Gaiteiro, toca o negócio aí. Gaiteiro. Vai dançar. Gaiteiro, toca o negócio aí. Gaiteiro. Todo mundo aqui. Vai dançar. Gaiteiro, toca o negócio aí. Gaiteiro.